programa seguir com dolosa escalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News Science, hoje, sexta-feira, dia 3 de maio de 2019, e a notícia dessa vez, Gregório. Medições do Hubble confirmam que o universo está se expandindo mais rápido do que as teorias predizem. Ih, rapaz. Colocaram lá na quinta marcha essa porra. Já descobriram que tava na quinta marcha. É, tipo, pô, deve estar na. Eu achava que tava né, desligado, aí viram que tá na primeira marcha, aí depois vai pra segunda, terceira, quarta, e agora tá na quinta essa porra. Exatamente. Então, eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o QN News Science. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. A taxa em que o universo se expande vem se mudando desde o Big Bang. Oh. Mas isso não é esperado no modelo de cosmologia atualmente aceito. Yeah. Ainda assim, parece que essa discrepância definitivamente existe e outras observações do Hubble confirmam que o descompasso entre o modelo e as observações é muito real. Muito? O grande Hubble aí, ó. A equipe realizou observações detalhadas de estrelas variáveis cefeidas, né? Uma classe especial de estrelas que foram usadas para estimar as distâncias intergalácticas, né? Quem viu isso pela primeira vez foi o próprio Hubble. É, que deu nome ao satélite. Tem texto no QN. Tem texto não, tem... Qual é o nome texto, da parada? Infográfico. Infográfico. Vai ficar linkado aí na descrição. O trabalho da equipe fortaleceu essa estimativa de distância e melhorou o valor da constante de Hubble, a medida da taxa de expansão do universo. O estudo foi aceito para publicação no The Astrophysical Journal e está atualmente disponível no Archive. O valor permaneceu 9% maior do que o esperado usando dados de fundos de micro-ondas cósmicos, radiação emitida 380 mil anos após o Big Bang. E a nova medição também mostra que a probabilidade de a discrepância de ser apenas um erro é agora de 1 em 100 mil. Que eu acho que é um bocado, né? Assim, 100 mil? É uma precisão legal. 100, 3 zeros, então é 0,001. Não, 0, não, calma. É 0,001%. É, uma melhoria significativa da relação entre 3 mil, né? Que era de 1 para 3 mil sugerido pelas medições anteriores. Yeah. Um avanço gostoso. Nossa, cresceu um pouquinho só. É. Só um pouquinho. Aquele salto. Só 333 vezes. É, exatamente. Esse descompasso tem crescido e chegou a um ponto de que é realmente impossível descartar como um acaso. Isso não é o que esperávamos, disse o líder do projeto Adam Riess, ganhador do prêmio Nobel e professor de Física e Astronomia da Universidade de Johns Hopkins. Porra, até o nobelista tá assustado, mano. Agora eu tô assustado. Realmente, quando o nobelista assusta, é porque o trem é assustador mesmo. Agora fudeu, né, mano? Porra, o cara é nobelista, o cara assusta. Porra. Isso não é apenas dois experimentos em desacordo, ele explicou. Estamos medindo algo fundamentalmente diferente. Uma é uma medida de quão rápido o universo está se expandindo hoje, como nós vemos. O outro é uma previsão baseada na física do universo primitivo e em medidas de quão rápido ele deveria ter se expandido, ou deveria estar se expandindo. Se esses valores não concordarem, haverá uma forte probabilidade que estamos perdendo algo no modelo cosmológico que conecta as duas eras. Olha aí. O destino do conhecimento do universo está em jogo. Pois é. O mecanismo exato que está fazendo isso acontecer ainda não está claro. Pode requerer alguma nova física. Pesquisadores estão interessados em reduzir a incerteza em torno da constante de Hubble. Isso foi de 10% em 2001, 5% em 2009 e é de 1,9% no estado atual. Seu objetivo é reduzir essa incerteza para 1%. É impressão minha ou essa constante está pouco constante? É, mas tá indo, né? Uma hora fica. É, as variáveis ceifeiras são estrelas que pulsam com um período estável bem definido, que está ligado à verdadeira luminosidade da estrela. Essa relação foi descoberta pela astrônoma americana Henrietta Swan Leavitt. Com esse valor é possível estimar a distância desses objetos e eles serviram como ferramenta de calibração úteis para outras distâncias obtidas com supernovas. Ao expandir nossa compreensão das variáveis cefeidas, podemos melhorar todas as estimativas de distância calibradas usando essas estrelas e o destino do universo e do seu tamanho e expansão está em jogo, Ben. E a gente aqui. Quer dizer que tá ficando mais gordo. E mais rápido. Sabe o que significa isso? Mais, tipo, tá... Ele tá comendo pra caralho. Sabe o que significa isso? Que talvez uma hora ele volte mais rápido do que a gente imagina. O elástico, tá ligado? É, ué. Ele vai e volta rapidaço. Você tá indo, ó, e eu de pô, aí volta. É. Eu espero que ele não volte mais rápido do que a velocidade rápida que ele tá indo agora. Seria muito rápido. A gente ia até sentir, tá ligado? Quando se a gente tivesse numa, num brinquedo de parque de diversão, tá ligado? É, ser lançado pra fora. Vush! Dependendo do ponto exato, você sim, tá sim, ser lançado sim. Pra fora da Terra. Pois é, fica orbitando pra cima. Ou não, vai direto pro Sol, assim, sai arrastando tudo. O Sol vai até apagar, tá ligado? Tão rápido. É, sopra, né? O vento vem e apaga. Exatamente. Vush! Acabou. Porque, obviamente, o espaço é cheio de vento e o Sol é feito de fogo. Obviamente. Obviamente, inclusive o Sol 100% é... 100% correto. É um grande, uma grande bola de carvão. É uma vela, tá ligado? Só que a gente não consegue ver o fio dela embaixo. Que a parafina é tanto. Pois é. E a parafina é preta e parece que é o espaço. Exatamente. Então é isso. É isso? É isso. Então nós vamos ficando por aqui. E nos vemos ano que vem com mais KNs News e KNs News Science. E falou! Falou! Segue na marcha assim, quem tá lá.